Você já foi usado, qual vaso de valor? E agora está quebrado no chão de angústia e dor. Mas o oleiro está passando por aqui, vai restaurar você com seu amor sem fim. A especialidade do oleiro é restaurar vasos despedaçados. Ele vai ajudar e vai fazer de novo um vaso de valor. E todos vão dizer: milagre do despedaçados. Ele vai ajuntar e vai fazer de novo um vaso de valor. E todos vão dizer: milagre.